Ontem quando fui deixar você, radiante por te ver, eu fiz a volta lentamente. Sorridente eu aumentei o som. Você esqueceu o celular, eu pensei em desligar, mas deixei ali do lado. Só que isso não foi nada bom. As mensagens não paravam de chegar. Peguei pra ver se era importante te avisar. O remetente era o mesmo das 10. Deu medo das coisas que estavam por vir. Mas meu instinto quis me proteger. E o amor próprio então me obrigou a ler. E era um cara perguntando: amor, posso te ver? Diz por que você fez isso com meu coração? Merece um Oscar, que brilhante atuação. Será que quando está com ele também finge que ama? Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal? Teus beijos, nossos planos, nada foi real. Porque eu dormi com a inimiga em minha cama. As mensagens não paravam de chegar. Peguei pra ler se era importante te avisar. O remetente era o mesmo nas 10. Deu medo das coisas que estavam por vir. Mas meu instinto quis me proteger.